Depois de invadir uma residência alegando que estava sendo perseguido por indivíduos que queriam lhe matar, um foragido da justiça foi preso embaixo da cama dos filhos da moradora que acionou a PM. O detido, identificado como Ediel Alves, de 36 anos, tem passagens pelo estado de São Paulo pelos crimes de assalto e formação de quadrilha. Mas, segundo ele, crimes já quitados com a justiça. Porém, em aberto no sistema, a informação de que o mesmo trata-se de um foragido da justiça paulista. Levado à delegacia, ele alegou que esta seria a segunda vez que é detido em via pública e que recebia voz de prisão e condução à delegacia por parte de policiais militares para esclarecer a sua situação. Ele foi apresentado ao delegado pelo pedido judicial, como explica o policial, e pelo ato de invasão responderá em um termo circunstanciado. Primeiro, uma invasão do domicílio, que é um termo circunstanciado, e depois a constatação do evadido no sistema. Realmente, o Copom passou para nós a situação que um elemento havia invadido uma residência no bairro Portal da Foz, na rua Papagaios. É quando a equipe chegou lá no local, conversamos com a proprietária do imóvel e a mesma relatou à equipe que um elemento havia adentrado sua residência, estaria homiziado no quarto das crianças embaixo da cama. De pronto, eu e o colega procedemos à busca, localizamos o cidadão escondido embaixo da cama da criança, retiramos o mesmo para a rua e fizemos a busca pessoal nele, procedimento praxe. Posteriormente, consultamos o sistema e o mesmo consta como foragido. O trabalho da polícia militar é isso que foi feito, condução para a delegacia. É positivo. Nosso serviço basicamente seria esse, e agora vai ficar a cargo da Polícia Civil realmente verificar se existe realmente essa situação aí da fuga dele, ou se isso é um erro apenas do sistema. De qualquer forma, vamos repassá-lo à Polícia Civil, posteriormente o delegado deve tomar as atitudes cabíveis. O preso tentou nos convencer com sua história. Ouça. Qual que é o teu nome completo? Ediel Alves. Ediel, você está sendo preso pela Polícia Militar que estava dentro de uma residência, confere? Isso. Por que você foi se homiziar nessa casa? Não, então, é que eu estava num bar na proximidade lá e aí eu pressenti ali uma movimentação meio estranha, não sei se foi por causa do eu estava meio ruim de usei drogas, usei álcool e tudo ali, não sei se foi por causa disso. Você misturou tudo? Né? Daí eu sei que eu senti meio ruim ali. Aí chegando lá, a polícia fez a detenção sua dentro da casa da senhora que está na delegacia agora. Isso. E aí, puxando sua ficha, aparece você como foragido do sistema. Confere? Confere. O que você tem a dizer a respeito disso? O que você sabe a respeito dessa condição de foragido? Então, aqui é o seguinte, eu saí de liberdade normal, no caso, da cadeia lá de São Paulo, no caso, né? Você foi preso por quê? Eu fui preso no 5-7. No 5-7? Isso. E aí ganhou liberdade provisória? Isso. Mas você fez a tua parte de comparecer, responder? Com certeza, todo mês eu vou lá assinar no fórum. Aqui em Foz do Sul? Isso, no fórum ali. Tá certo. O policial tem uma pergunta pra você ali. Depois que você constou como evadido aqui em 2004, você retornou para o sistema prisional? Isso, eu retornei, mas eu retornei em São Paulo, porque eu saí daqui e caí lá. Por isso que tá nesse problema aí, a delegada falou. É daí no que caso, cidade que você caiu? Em Sorocaba. Que ano que foi? Foi em 2006, eu creio, 2007. 2007. E daí você já pagou a sua prova? Já. Então daí, aí de lá que eu saí de liberdade, no caso. E daí, quando que ano que você saiu? Eu saí em 2011. Você caiu em 2007 e saiu em 2011. Ele já teve preso aqui recentemente, Maurício. Ele já foi trazido pra cá, eu já entrevistei ele aqui. Aqui? Nessa mesma condição. É isso, mas só qual que dessa... Qual que você caiu aqui? Não, só que essa vez que ele me entrevistou foi porque ele foi parado de rotina da militar, me parou, aí checou a identidade, checou, consultava... Ah, nessa mesma situação. É isso. Aí eu vim pra cá, fiquei aqui umas duas horas e me liberaram de novo. Porque daí eles conseguiram buscar lá que não estava foragido, no caso. Beleza, nós estamos verificando aí, pessoal. Mas... vai ser sempre assim, enquanto você não tomar uma providência? Ah, com certeza. A delegada falou para mim já, isso aí é... Eu corri atrás já, no caso. Eu fui no fórum, é difícil, eu fui lá no cartório onde ela falou que era para ir. Fui lá, eles puxaram e falou assim que não estava constando nada ali também no fórum. Eu fui lá na segunda vara onde estava meu processo. Uhum. Mas puxou, não está constando nada, está foragido, não. Eu falei, mas como é que a civil e na militar, quando puxa, consta que eu estou foragido? Eu falei, não sei o que está acontecendo então. Daí fui me voltar, uns dias depois eu voltei lá e não resolveu a situação ainda. A fim de manter a situação sob controle, o delegado ordenou que Ediel ficasse preso até que o fórum fosse acionado para dar um fim à dúvida sobre o caso. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.